Está autorizado direto com 2.000 pés, vai para estabilizado, 2.000 pés. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída arbor, eleva, aciona 5443, correção 5444, controle 120 decimal 8. Três, autorizado Brasília, Brasília 1-7, nível 360, Arbor Elefa, 5444, 2080, decola pela 90 para sua direita. 3283, procedimento correto, investem, pronto. Sim. 2080, grato, Mike Sergo. Tango, controle. 12:710, helicóptero. Continua descida para 1500, chama a torre 189. Controle Salvador, Mike Serra Golf, na arbor, na sua escuta. Mike Serra Golf, saída da arbor, vigilância. 7, mantém o perfil. Afirmativo. Possível radial 290. Se aguarda. Confirmando quem chamou Lima, Kilo Zulu. Alfa Tango Tango, prossegue rotatória após sinal 1-7. Tem condições de reportar 3 milhas? Então inicialmente rotatória após ingresso final 1-7, reporta 3 milhas, Alfa Tango Tango. Torre Salvador, uma boa tarde, Oceaner 6254. Do setor, se aproximado da final da 1-0, Mike Sledge, meu. Vai manter BR 324 com controle, sem interferir com a final, Mike Sledge, meu. Afirmativo, helicóptero agora sentido contrário, 500 pés, a 2.3 milhas, posição de 11 horas. Já avisou, vai manter separação, Mike Sledge, meu. Então, você pode 6 milhas da 17 para fazer uma base esquerda pela 10, da 10 do Alfa Tango Tango. 11 horas, estou do outro lado da rodovia. Já vai para sua pouso? Nada que é isso. Me manda uma mensagem depois que perdi seu contato. Horário do plano? Gente, eu não possuo seu plano no sistema, guarda a coordenação, conhece, Delta Eco Golf. A série do 2230, aproximar, completa aproximação, ao estabilizar, chama a torre 118-95, 2230. Estabilizando, vai chamar a torre 118-95-2230. 4, a linha mantém, capteiro 1-0. A linha mantém, o 6254. Tino Serra November, Serra November? Afirmo. Chama a torre agora, 118-95. Para a torre, grato. Aproximação é ponte externa, baixada de checagem. Sim, aparece. Torre, eu comparo o meu vidro até o Delta. Prossiga, vitor até o Delta. Traz as meias para retorno em imagem. Pede, prossegue e reporta na final para rimar alfa, o vitor até o Delta. Reporta na final, Delta. Alfa Tango Tango mantendo o nome e o pé, inicia um 360 pela direita. Reporta reinterceptando a final da 1-7. Alfa 3, mantendo o nome e o pé, informa o helicóptero vai pousar na imagem o Alfa Tango Tango. Lima Kilo Zulu, 50-2111. 6254, alinhar, nível de decolagem 90, vento 170 graus, 109. Nível de decolagem, 6254. Passarei do 2230. Como o tráfego é ligeiramente à esquerda da final da 1-0, aproximadamente 3 mil, mantendo no mil pés. Não vai interferir com o seu pulso. Pode continuar a aproximação, okay. Mas somente custaria. Ciente, 2230 já baixou e travou. Vitor Hotel Delta, informa o tráfego sobre a Enemar, marcando no meu pé, Charlie 402, o Vitor Hotel Delta. Tá, visual com o mesmo. Próximo Simbra, tá, visual com a nave na final, mais 2 com 1. Vitor Hotel Delta, pouso a critério na Enemar, vento Salvador 180 com 10, a porta solo controlada. Porta lá no solo controlado, Delta. 34 na presente. Afirmativo, autorizado. Primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, Videv. Aciona 5453. Controle 120 decimal 8. Azul 40, então não é corregimento correto, 1 no chão, pronto. Solo Salvador, gol 2067, posição meia dúzia, para o pushback estacionamento. 2067, meia dúzia, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 2067. Seu, Oxalé 6254. Salvador, Oxalé 6254, boa tarde. É 254, sobe 360, saída Voleda. Subindo ao 360, da presente direita, direto na flor de Leda, obrigado. É, estão em quarto como número 2. O ATR já está na 1 milha da na partida. Solo 53, frequência livre, boa tarde. Thiago, tá livre a subida? Tá livre, 080. Braço. Esperem aqui mais, eu sei. Autorizado na 7, 180 graus, 90 lá. Leve 2230, solo 53, direito no 2111. Solo 1211, 2230. Solo Salvador, boa tarde, eu passo 3230, livrou. 2230, boa, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, sua Juliette, 2230. Delta Eco Golf, já entrei em contato com a ESA, mesmo está retransmitindo o seu plano, peço que aguarde. Informação, Júlia, uma moto. Tango Tango, segue táxi via Lima, Pátio 1, mantenha a retaguarda do banho da Gua aguardando para seguir para o Pátio 3. Gol 12067, 185 a bordo, 355 de autonomia, alterno Galeão, para o táxi. Gol 2067, autorizado táxi via Pátio 1, índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, Mongo. Autorizado Pátio 1, índia até o ponto de espera, lá de 295, 1014, gol 2067. Toda a colaboração segue para Serra Índia, para Eco Índia. Ativo o repórter na vertical. Era para pouso, mas que já de mudança. Confirma a aeronave, chamou? Juliette, Tango Zulu? Uma quilo Zulu, sim, a gente aguarda para o início do táxi. O 09, prossiga. Prima e questões? Guardião 09, radial 060, quantas milhas? Firmo, estilo Papa Mike, para cópia, chame a torre 118.95. Na Juliette, né? Tá engraçado. Na alfa da Juliette. 2067, cruzado. Alinha e mantém, capiteiro 90. Alinha e mantém, capiteiro 2067. Alfa, tamo tão, confirma já ingressando no pátio 3? Mais. É, autorizado, voo local. Nível 050. Decolagem da 107, curva com curva esquerda, conforme o plano, aciona o padrão e o controle operando em 120, sinal 80. Fala 3283, acionamento, respeito, acionamento, respeito, na 10. 3283, no 10, aguarda. Aguarda. Salve Gol no 864. 864, aguarda um instante, copa a informação em curso, Juliette. Obrigado. Zulu, segue a TR, contorno parte principal, Lima, Mike, Quebec. Quebec mantém a posição, chame torre 118.95. Coordenação local, Mike e Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, livre. Alô, Salvador, muito boa tarde, eu passei 2165 informação Juliette, está na posição 3, pronto, Salvador. 3265, mantém escuta, prepara Momo para ti. Momo para ti, está 3265. Alô, Salvador, muito boa tarde, ao Gol 1867, está ciente da informação Juliette, solicita o 380 Brasília. Alô 867, mantém escuta aguardando. Mantendo. Número 3 para a cópia 1867. Sente. A 3283, no 10, autorizado, pushback acionamento, chama táxi. Autorizado, chama táxi. 1864, pronto, cópia. 864, pronto. 1864, autorizado, Maceió, via 3 Zulu 7, aponte conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Pulca, Jambo, Caju, aciona 5425. Controle 120.8. 350 aprovado, decolando da 10, curva à esquerda na Puca de Amo, transição Aracaju, transponder 5425, controle 108, o Gol 1864, portão 805, ciente da informação de leste. 864, cotejamento correto. Reporta quando pronto. Obrigado. São 3216, copia. Prossiga 3216. 3216, autorizado Fortaleza, via Piso 19, após conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Froti, aciona 5457, controle 120 decimal, então. Autorizado Salvador, Fortaleza, nível 370, com conforme rota do plano pela Upper Zulu 19. Decola 10-0, com curva esquerda na saída Momo, Frutia. Aciona 5457 e o controle 120 decimal 8, distância 32, no meio para coordenação, informa transportando o órgão vital. Gente, copiado o Trove, reporta quando pronto, 3216. Parágrafo 3216. Solo é o 3216? Prossiga 3216. Falta só o Figueira aqui pra gente ir embora. Não sei se você tem alguma tendência aí sobre eles aí. Gente, irei contactar o Infraero 3216. Obrigado, querido. Como é que você chegou? Está presente, cancela a regra de voo. Solicita sinal 085, estimado no 648. Ativo, cancelado ao 03, sub 085, Mike Serra Gol. Certo. Estágio 255, desce para 4.014. 4.014, igual a 9. Salvador, puxa de acionamento no 5, gol no 864. No 864, no 5, aguarde. Tá, tá. Da 6283, a bordo 173, alternando Verão Preto com 3 horas. 6283, autorizado táxi, via parte 1, índia até o ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 014, bom voo. 014, agora é o ajuste, autorizado parte 1, índia, ponto de espera, 2895. Salvador, eu sou 3216, na posição 3, para o Jack, 5 arrebanhos da companhia liberar a retaguarda, coordena com a equipe de solo, chama táxi. Ok, assim que liberar a retaguarda aqui, está autorizado o posicionamento da 3216. Salvador, Gol 1867. Gol 1867, 1 minuto, cópia. Teria a saída prevista pra gente? Ah, bora, Alefa. Tá bom, Gol 1867. Gol 864, no 5, autorizado, chama táxi. Para de falar táxi, 864. Alinha decola de imediato, 3223. Afirmo. Livre alinha decolar, pista no zero, 180 com 10 metros. Alinha decola, 3223. 867, pronto, cópia. Prossiga. 867, autorizado Brasília, via Piso Luna 7, pós conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5455, controle 120, decimal 8. Gol 864 autorizado, 360 para Brasília, depois do 17, rota do de voo, decolada 120, curva direita, bora Elefa. 5455 é o transponder, 1208, contando. Apenas corrigindo, é gol no 867, gol no 864 é outra aeronave, ok? No 867, cotejamento correto, no 7, sempre pronto. Ok, Salvador, é o Azul 2788 com a informação Juliette. Boa tarde. 2788, mantém escuta, prepara, Momo. A escuta 2788. Controle, boa tarde, Altan 3893283. Faz 83, sobe 360, vigilância. Vigilância, 360. É possível voar direto à posição, é boa, senhor? Golf, 1 minuto para cópia. 1-6-7 a bordo, autonomia 3 horas, alternando Teresina para o site. O Golf chama agora Recife no 288, alterna 1-353, Mike Serra Golf, serviço da Serra. 288, controle, pode voar o Airpor, o 3283. 3283, autorizado. Ok, obrigado. Taxi do Gol no 864, estamos com 1-1-3 a bordo, 2 horas e 20, Aracaju. Sente um Afonso, muito obrigado. Já está o ponto de espera, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-4, bom gol. Bate 1-1-8, após espera 1-9-5, gol no 864, boa tarde. Delta Eco Golf, pronto, cópia. Delta Eco Golf autorizado, Freire Santana. Decola na 1-7. Primeira curva à esquerda, segue setor norte. Aciona 0264. Controle 120 decimal 8. Torre 118 decimal 95. Controle 1208, Delta Eco, Golfo, planejamento correto, confirma o pátio para o B? Delta Golfo, pátio, gente, para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95, Delta Eco, Golfo, Mongol. Salvador, tá 3290, no 7, pushback, funcionamento. 1867 no 7, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará táxi, 1867. Olá, Salvador, tá 3290 na Alfa. 7, segurança, fita, ponto, totalmente checado. Azul 4089 no 1, autorizado, chama táxi. 3290, segue táxi lento via Alfa, mantém antes da Juliette, aguardando liberação do gate 1. Alfa, mantém antes da Juliette, aguardando até 3290. Conforme Delta Eco Golf, direcionar, chama o pronto táxi. Chama o táxi Delta Eco Golf. Quaterigono 255, pode abrir a zona, né, presente? Está livre, a porta é estabilizada o sinal. Certo, vai reportar. Iniciando, 3296. Estamos solo. Golo 864, Aniel, mantém a estabelecida na zero. Aniel, mantém o Golo 864. Até passar autorizado, repassar a ingressão na pista, é Delta Eco Golf. Oito, copia? Afirmativo. 3788 autorizado, Paulo Afonso, Zulu 9, pode conforme rota, nível 170, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Fruti, aciona 5471, controle 120, décimo 8. Aprovado, conforme o plano, para Paulo Afonso, nível 170, decola da 10, curva esquerda, executa Momo, transição Fruti, transponder 5471, controle 120, décima 8. 2788, planejamento correto no parte 3, chame para lá. Eu preciso um favor da senhorita, por gentileza. Prossiga. É o seguinte, nós estamos com problema no nosso ar-condicionado, precisamos acionar o motor direito na presente posição, por favor. Marcha lenta, autorizado, 2788, chama pushback. Autorizado, chamará para pushback, azul 2788. 370, via saída mão. 370, via saída mão. Solo, Salvador, o gol 1867. 183 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, terminando palmas para o táxi. Gol 1864, livre decolagem, pistão 0, vento 170 graus, 11 nós. Livre decolagem, gol 1864. Prossiga, quilo para comate. Quilo para comate, eu vou fazer a resposta para cá, decolagem 1765, para você conforme o plano. Taxi até a interseção off, reporta para ingressar na pista, quilo para comate. Salvador, Golo 255, boa tarde. É 255, se tiver aproximação, aguarda a pista livre. Gente, aguarda a pista livre. 3290, dê passagem ao Boeing da Gol, após ingresso a Juliette, portão 1. Ao Boeing, Juliette 1, 3290. Do 3, boa tarde, ó. Gente, ele pousa o tirão zero e tá baixando travado, 1, 2, 3. Ingresso, ataque à esquerda, via pista, reporta cabeceira 17, alinhado e pronto para decolagem, delta do Eco Golf. Polou 864, decolou a autonomia, chame agora o controle, 120, decimal 80. 080, bom dia, vou matar de 864. Montei ponte 0, parte 089. Jeffé, Lima, Papa Mata. Dois, uma meia negativo, mantém a via saída. Mantém, 3-2-1-6. Mike Bravo, Yankee, voa posição ITAP, descendo até o 050, Yankee. Yankee, ITAP, 050. Controle, bom dia, voo no 864. O 64, 350. A saída PUCA. 350 na PUCA, voo no 864. Nossa, tiro o papanagem. Atmosfera, Mike. Doutor Salvador, boa tarde, boa noite, o Mercedes, ponto espera da onda zero, pronto. Mantenha ponto espera no 867. Boa tarde, mantendo ponto espera. O azul 4089, NN mantém, ponto espera na zero. Ali mantém na onda zero, ponto espera. TAP Uniforme Delta Eco Golf, na escuta. Após decolagem, segue no corredor Axé, ok? A porta pronta. Solo 255, seu solo 97, libra direita. Chame solo, 211, na escuta. Solo 211, gol na 255. Decolagem, pista 90, vento 150 graus, 150 mais. Delta Eco Golf, livre decolagem, pista 97, vento 150 graus, 90 mais. Faz decolagem, direita, chefe. Mike, confirma o horário do plano de destino? Confirma o destino? Gente, o novembro aqui, Mike, aguarda a coordenação com a IS. Uniforme Delta Eco Golf decolou às 2-1 no Pro do Farol de Tapuã, quando lá recebe o controle, no 20, decimal 80. Gente, mantém a cabeceira, aquilo papa mais. Delta Eco Golf na copiou a torre. Na escuta, é Delta Eco. Sou do farol de Tapuã, quando lá, controle, 120, decimal 80. Farol de Tapuã, transfere ao controle, 120, decimal 80, Delta Eco Golf. Azul 4089, decolou os 20, controle, 120, decimal 80. Sobre a pista ou é, restos de pássaros ou sobre a pista? Não, sobre a pista, era um avião. Ciente, é, mais ou menos na parte central da pista? Isso, no terço central, próximo à zona de rodagem. Ciente, já deu a informação, vou pedir um fiscal dentro da aero para checar ali próximo o 4089. Está retransmitindo o plano, está chegando a área. Tem da Léo Leda Bidev. Sabe 340. 40 de Matilha. 340, pode voar Leda? 340. Leda do 4089. Então 32, 16, chama agora Recife. Frequência 12545 e 12685. 32, 16. 1245, 2685, 3268, também. Fazer 08, prossiga para o setor sudeste dele. Matou, setor sudeste, 08. 867, está mantendo a cabeceira? Devido ao corte de aeronave que acabou de decolar, de pássaros aí no ponto médio da pista. Já foi solicitado uma vistoria ali na pista. Aguarde só mais alguns minutos para decolar de 867. Sim, chegou 867. Quilo para o Mike fora do solo. Quilo para o Mike, decolou aos 23. Chame agora o controle no 20, decimal 80. 1-2-0-8-0, toma mais. Atenção, 09 na escuta do controle. Salvador, a partir de agora, pista 1-0, impraticável devido à aeronave colidiu com pássaro na decolagem. E eu solicito ao 6315 que voe em posição pelo e inicie órbita com curva pela esquerda, 4.000 pés. Estimativo, pelo curva esquerda, 4 mil pés, alto 63 no ciclo. Ativo, 6141, se espera, posição Bonfi. Autorizado, descido até o 050. Espera em Bonfi, autorizado 057, né, 6141. Mike Bravo Yankee, prod ITAP, espera na posição ITAP, nível 50. É, em seguida, posição por ITAP, nível 50. Ativo. Controle de Salvador, filo com o Mike. Pelo Papá Mike, sobe 050, saída Conte. Confirme. Decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé. Aciona 01146, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Tô vendo aqui, Mike, cotejamento correto no PAT 4, confirma pro OB 02. Gente, para acionamento PAT, chame torre 118 decimal 95, novembro, vem aqui, Mike. Salve, Salvador, azul 2788, para o táxi com 68 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, até na Maceió. No 2545, alternando no 26.85. Se tiver qualquer problema com a aeronave, a gente reporta ao centro de controle para te informar o 864. Tá, ok, muito obrigado, bom trabalho. Tá bom. Controle, Salvador 3144, transfere centro da 44, desce até o nível de voo 0620. 0620, novembro é que Mike, até a hosta autorizado. Pode vai ingressar na pista. 867, livre decolagem, 90, vento no 60 graus, 11 nós. Livre decolagem, com 867. 320, Salvador. Salvador, 320, vai ficar em 60. Já tem informação da aeródromo que está ligado. Então, eu mandei o 220, já tem 670. Pior que tem que ficar bom. Boa, 6320, pista acaba de ser liberada. Mantenha a via chegada, desce até o nível 070, 6320, reduzindo velocidade para 250 nós. Reduzindo para 250, 70, 670, com ação diferente. 6315, controle. Escuta, 6315. Seta curva esquerda, voa Duna, 2000 pés, autorizado LS, pista liberada. Esquerda 12, autorizado LS, liberada pista, 6315, grato. 6141, completa a curva direita, eu vou na proa 215, 215. Direita 215, mantém 5 mil, chanel 614. 153. Passarelo 2230, copia? Afirmativo 230, prossegue. 2230, autorizado a vitória da conquista, conforme rota. Nível 180, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5503, controle 120, decimal 8. Autorizando 180, vitória da conquista, segue conforme a rota, decola da 10, curva à direita, agora Elefa. 503, 120, decimal 8, é o controle. 2230, contagiamento correto na remota 12, em pronto. Via Arbor, climb to level 360, 1867. Via Arbor, climb to maintain flight level 360, go 1867. Mike Bravo, Ian, aqui, controle. Baixou esquerda. Vamos ver para o sequenciamento, esquerda proa 010, mantém ainda o 050. Yankee, esquerda proa 010, mantendo o 050. Ingressa, reporta cabeceira 17, né, de planta, novembro em que mais. Fez, informe de modo proposto. Salvador, autorizaria uma modificação de regra de voo da presente? E prosseguir para a rotatória. 2788. Olha o Delta Sul. É o Mike Braviac. Mike Braviac, controle. Para 1710, ingressando agora para o corredor Bom. Mike Bravo, Ian, aqui, controle. Bom, siga. Vou na Pro 075. 075, desce inicialmente para 4 mil pés, aguarde uma dispersão. 075, 4 mil pés. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Break, Mike, livre decolagem, pista no 7, o vento no 70 graus, 909. Controle, copiou Delta, Echo Golf, Corredor Bonfim, segue também. Afirmativo, Corredor Bonfim, no mil pés, informe chamado para pouso, Delta Echo Golf. Delta Echo Golf, chamado para 1710. Afirmativo permanece ainda na minha escuta. Grato. Delta Golf. Os 2788 decolou aos 32, chame agora com 120, decimal 80. Chama 120, decimal 80, 2788. Controle Salvador, azul 2788. 970, mantém a via saída Momo para ti, 2788. Recepção ao 170, mantém a saída Momo para ti, 2788. Mike Bravo, Yankee, o controle. Prossiga. Modificadas as regras agora aos 32, desce para 1.500 pés, ajuste no 014, mantenha a porta engraçada no corredor encerrado. Yankee. Salvador, quilo Papa Mike. Papa Mike, prossiga. Papa Mike a 11.6 milhas, cruzando 3.900 pés, sendo autorizado a reação para prosseguir. Beleza, senhor, é 302. Permitido do procedimento, quilo Papa Mike. Controle Salvador, boa tarde. Papa Time November, em Mike decolou 197, sua escuta. Qual transponder acionado, Mike? Papa Mike. 0146 acionado. Estou recebendo ainda. 6147 para 2.500 pés. Entendeu, reação em prol de dona, desce 2.500, chama 6141. É 315-118, Magrinho. 6174. Você está da 2? É 315, agora na sua escuta, baixar travado, beleza. Repouso, pista 90, vento no 60 graus, 9 mais. Repouso 90, 6135. 12 horas, rumo nordeste, 5.5 milhas, uma aeronave mantendo no 1.500 pés. Desce até 2.500. 2.500, Badona, Xenem, 14, obrigado. 6144 vai atingir o 060. 6144, desce para 4.000 pés, 1.500. 1.500, 4.000, 3144. Confirmo, 1.014. 1.014. Controle, como recebe modo Alpha e Charlie do November Yankee Mike? Recebendo 1.100, confirma, era o nosso chamou? Papatango November Yankee Mike. Mantive, recebendo Alpha e Charlie 1.100. Grato, Yankee Mike. Mike Bravo Yankee, chama agora a torre, 11895. Oi, 11895, Mike Bravo Yankee, boa tarde. Boa Mike Bravo Yankee. Controle Salvador, Juliette Quebec, Vila Nova, Paris. 7 Quebec, Vila afirmativo, tráfego uma milha à sua frente, mantendo no 1.000 pés, no rumo norte, ingressa no Interlagos, Juliette Quebec. Juliette Quebec, Vila visual com tráfego, ingressará em Interlagos. 6144, 2.000 pés autorizado, ILS 1014, reporte final. 2.014, patente atualizado, graças. Salvador, Kilo Papa Mike, atingiu 050. Ativo. Qual o procedimento para a partir de agora, Kilo Papa Mike? Galera. Autorizado, táxi, reporta para ingresso no pátio principal. Da presente, voa posição pelo. Da presente, confirma o Papa Mike. Controle, autoriza o... Azul 2788, voa para ti devido à palmação da frente. 2788, inicia os desvios, negativo para ti, aguarda a autorização. Afirmativo. O Xenemel 41 está autorizado a interceptar? Está livre, aliás, 2.000 pés agora. Livre, aliás, 2.000, Xenemel 41. 2788, se houver possibilidades, voa a Cogbo. Afirmativo, vai voar Cogbo, Azul 2788. Mike Bravianque, avistado, livre pouso, pista 97, vento no 60 graus, 909, ajuste 904. Bianque, poderia confirmar o vento? Delta Eco Golf, a partir de agora, frequência livre, coordenação local. Mike Bravianque, nacional, baixar travado. Confirme o bravo, Mike Bravianque. Baixar travado, confirme o vento? 1 no 60 graus, 909, livre pouso. Bianque. Torre Salvador, Xenem 141, estabilizado em LS 10. 6141, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, 1014 na justiça. 1014 agora, 6141. Construção Negativo, sobe 035, não me escuta. 6320, voa Duna 2000 pés, autorizado LS 1014, 6320. Voando Duna 2014, ajuste, Xanero 6320. Celeste, Patão 4. Alfa, Tango Tango, Quebec, chame Torre 1, 182-95. Xanem 1141, cheque trem, pouso autorizado, 90, vento 150 graus, 8 mais. Ali pouso 90, Xanem 1141. 2, Salvador, tá passando, Juliette Quebec, Kilo, nas suas condições. Juliette Quebec, Kilo. Tem condições de reportar 3 milhas fora? É. Um provável 360 para a esquerda, 3 milhas da cabeceira 197. Então, dois tráficos para pôr na 190. Um a 3 milhas da cabeceira e outro passando no Duna agora. Ok, ciente, reportará a terceira milha da 197, o Juliette Quebec Kilo. A 3 milhas inicia 360 pela esquerda. Ok, 3 milhas, 360 pela esquerda. Estabilizado visual 3144. Completa sinal, 3144, chama a torre agora 5295. 1895, bom serviço. Dejona até o PAC 5 autorizado. Salvador, TAN 3144, cordial, boa tarde. Continua a aproximação 3144, ajuste na 014, aguardando a autorização de pouso. Guardando, graças. Juliette Quebec, Kilo da presente, 360 pela esquerda, reporta reinterceptando, sinal 97. 360 pela esquerda, Juliette Quebec, Kilo, reporta reinterceptando, sinal da 197. Então, 3144, formação de tráfego à esquerda, aproximadamente 3 milhas da cabeceira 190. É um tráfego efetuando 360 pela esquerda, um Charlie no 82, não vai interferir com o seu pouso. Continue aguardando a autorização. Guardando, 3144, com sistema de queda. Tango Tango, ciente do PAD 5, frequência de registro assinal, boa tarde. Quebec Kilo completa 360, reporta visual Contana final. Reporta visual Contana final de hoje, Quebec Kilo. Xanem 1141, seu solo 39, direita 1211. Direita 211, 6141. Juliette Quebec Kilo, visual com tráfego. Se enquadra como número 2, é necessário um curto 360. O Juliette Quebec Kilo vai reduzir. Gente, se enquadrando como número 2 para pouso na, em Salvador, aguardando autorização de pouso Quebec Kilo. Aguardo, Juliette Quebec Kilo. Então, 3144, tráfego está aproximando para a pista auxiliar, não vai interferir com o seu pouso. Tem pouso autorizado, pistão na zero, vento 80 graus, 11 nós, ajuste na 014. Ele pouso na 10384. Ah, livre para devido a paraquedismo em Veracruz. O resto da mensagem, o Mike compreendeu? Do Mike mesmo. 6141, Juliette, portão 62, né? Juliette 62, Xanem 1141. Poderia cotejar a mensagem que lhe foi transmitida? Faltou um grande pedaço. Coordena na frequência livre devido a paraquedismo sendo efetuado sobre o aeródromo de Veracruz. Guardião 08, passar na rota próxima, a Guardião 08, coordena também na frequência livre, por gentileza. Guardião 08. Xanem 320, autorizado, sinal ILS. Autorizado, sinal ILS, Xanem 6320. Papa Romeu, quilo Papa Mike. e autorizado para 3.014. Papa Mike. 14, para você seguir, Papa Mike. Controle, é o azul 2728, voltando. Siga. É a autoritaria para o Avisaria a sua rota direta para Juazeiro. Melhor, fala a força. Sem problema, senhor. Boa Cogbo, faz Cogbo, boa destino. Azul 2728, agradeço. Quebec Kilo, seu solo aos 4-3, vai para o Bate 5. Passa o Backstack. Liberar para baixo, frequência livre, estacionar. Boa tarde. Sai Salvador, Escanera 6320, estabilizado LS de assistência 190. Semana alta 3805 para Guarulhos. Só um minuto, cópia, até 305. Preparada a Euler da Motiva. Na 6320, tráfego avistado, ajuste no 014, pouso autorizado, vista no 0, vento no 60 graus, 109. Livre pouso, ajuste 1014, Xanero 6320. Juliette, portão 09, tá 3144.